sleep inside. Sleep inside. Muitos têm a vida destruída tentando ficar bem. Sem pensar, ninguém tem como agir certo sem machucar alguém. Sem pensar, irmãos se vão. Era pra ser muito foda, mas é tudo ilusão. Sem pensar, posso explodir, mas tudo que ouvi de bom aqui irá sumir. Sem pensar, sem pensar, sem pensar, irmãos se vão. Sem pensar, sem pensar, sem pensar, posso explodir. É fácil se envenenar quando o veneno vem das coisas que você mais ama, algo ou alguém. Sonhando em voar, se afogando em mercúrio. E se afogando não é igual dar um mergulho. Eu tento me isolar, fumar paz, meditar. Mas almas ruins fazem fila sempre pra me testar. E vocês preferem me ver atirar sem pensar. O inimigo tá em quase todos que você abraça. Então eu me armei pra não fugir. E sei que nenhum de vocês vai me tirar daqui. Parco no parapeito, mas eu não vou cair. O equilíbrio é o que busco desde que nasci. Quero evoluir, querem me diluir. Quero me concentrar, querem me distrair. Tô sempre escrevendo provas de que eu existi. Caso eu perca a paciência, exploda tudo aqui. Sem pensar, muitos têm a vida destruída tentando ficar bem. Sem pensar, ninguém tem como agir certo sem machucar alguém. Sem pensar, irmãos se vão. Era pra ser muito foda, mas é tudo ilusão. Sem pensar, posso explodir, mas tudo que ouvi de bom aqui irá sumir. Medo de não sentir medo, perder toda a minha razão. Me queimar com as chamas, me ferir com estilhaços da minha própria explosão. Traficar pra fazer grana, assaltar pra fazer grana. Só pensando em ficar bem, mas fazer qualquer coisa bem, com certeza fazer fama. Grampo no meu telefone, minha foto com os cana. Acho que vou me fuder, ambição nem sempre ama. Se pensar lado ruim vence, se deixar levar pela corrente até corrente. Vem se enlouquecer, não me reconhecem sempre. Me sinto fragmentado igual naquele suspense. Guilhotinas no caminho, se espirro perco a cabeça. Se arrepender não dá tempo, já vou estar em outro planeta. Perdi meu melhor amigo, perdi contato frequente com minha filha. Querem que eu volte a ser foda, voe, mas minha mente ainda naufraga numa ilha. Aquelas brigas pelo topo, que sempre me fazem pisar em um monte de egos. E aquelas brigas por ciúme, que sempre me fazem viver um romance no inferno. É foda ter paciência sem ser monge, ser frio imerso em lavas. Sem luz tenho que chegar o mal na mata, porque se eu acertar nos meus acertos tudo acaba. Sem pensar, muitos têm a vida destruída tentando ficar bem. Sem pensar, ninguém tem como agir certo sem machucar alguém. Sem pensar, irmãos se vão. Era pra ser muito foda, mas é tudo ilusão. Sem pensar, posso explodir, mas tudo que eu vi de bom aqui irá sumir. Sem pensar, sem pensar, sem pensar, irmãos se vão. Sem pensar, sem pensar, sem pensar, posso explodir.